nagyon az ötig. Um 9 autorizado, alinhado via ficha, porta pronto, cabeceira zero. Manda com a localização, cabeceira, sucede a 19. Autorizado, taxiamento via ficha, porta alinhado pronto, cabeceira no zero. 2781, Rua Ilhéfa. Ilhéfa, Ilhéfa, 2781. Decolado 246, controle sua zona 2028. Passar central em baixo, controle 2028. Operação 5919. Operação 5919, contato radar do colégio, suba via, sai da Conde para o nível 190. Operação 5919, sai da Conde para o nível 190. Da presente voo 1, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado no final do procedimento de violência, X-ray, capitão 0, reporte estabilizado. Da presente voo 1, 2.000, autorizado em LF, capitão estabilizado, 132, navegado. Está presente voo Vitória da Conquista. Está presente Conquista, ajuda essa sessão, obrigado. 131 na sua identificação. Uma 31, contato radar estabelecido, 59 sudeste Salvador, vem na frente de Comédia para interceptar do 91, ajuste no 015, repete unidade descida. Uma 31, copiou o controle? Frente de Comédia, Bravo, Watson, Mike e Eco Delta. M2781, chame Recife, frequência 128.8, aterna 135.3. 131, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 290, complete a sinal, chame torre 118, decimal 95. 2953, 0. Uma 31, voltuna da presente Delta, Unicórnio, November Alpha. Boa noite, 3290 para estabilidade aérea 7. 3290, boa noite, tráfego de estado autorizado, pouso, pista no 0, vento 150 graus, 08 lá. Repouso, pista no 0, Victoria 90, solo 59, livre à direita, solo 209. Direita, solo 209, para 3209. Autorizado descida para 2.000 pés, rumo 3.1, o ajuste 1.0 no meio, autorizado sinal de procedimento no LS X-Lay da pista 1.0, reporte estabilizado. Autorizada linha de colada 1.0, Gonogo, 1.0. Autorizada linha de colada 1.0, Gonogo, 1.0. boa noite, Yuri, sou 90, ponto 1, Tarifa. Controle de Salvador, detecta a sua mão. Controle 08, acerta a Controle Salvador, voo 705, cruza 1800, faz 2000, cruza direto, Leda. Voo 705, boa noite. Contato radar de colagem, suba via, seu volume para o 1360, 1800 da presente. Aqui, para o 360, na saída salvo, aprovando Leda da presente, voo 1705. Sério 5919? 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Uno completo a final, chame o senhor Salvador, 118.95. Mais 118.95. Tudo certo, direto para o uniforme, reposto da aeroporto de Parada Lógica. um tráfego registrado autorizado por 10.140 graus 07 nós. 1731, no tráfego positivo. Polo 099 visual com tráfego final no zero. Valeres. Visual, bom. 099, após pouso do NPR, Valeres na final, tráfego de lema, tapes no zero. E aí, após o pouso do Honda Papagaio. Como 705 chama Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2865-705. Zuno, solo ao Zuno 4, e confirma, tem condição de livrar no hotel? Sim. 3 Zuno, livrar no hotel no corte de frequência. decolagem do inimigo, fluxo rodou 2-0 da sua mão. 3-0-8, obrigado. Gente, beleza, tá com você mesmo clamado. Aposta quando novamente tá ou o salamento. Capital de Clóvis, ferrovia, saída por 1 para o nível 360. Arbor 1 para 360. Após 2000, teste pode voar direto ao Arbor? Autorizado. Obrigado. 1099-2160. Poderíamos chamar o 7 para coordenar uma proa mais próxima. 1099, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 35.3. 288-3, obrigado. Táxi é ponto com espera da 17 da Tomão. A sua identificação, chegada do mais não autorizado, deixa vir para o nível de voo 050, altímetro 1096. Autorizado, 3662. Alfa Uniforme autorizado, alinhar e decolar pista 17, retorno 50 graus 08. Tango Delta, Papai Uniforme, decolou aos 28, ingresse perna do vento, pista 17, circuito padrão pela esquerda, reporte pronto para girar base, ajuste de altímetro no 0 no 6. Perna do vento, down no 7, conclua a esquerda, reporta para girar base, Delta Papai Uniforme. Salvador da Papa Uniforme, para girar base na 7. Papa Uniforme, autorizado girar base, chame final, pista na 7. Autorizado base, chamada na final da 7, data Papa Uniforme. Para 2010. Dona da sua instrução, 3 dias, 2 horas, 0 horas. Tira, pistão 7, 150 graus, 09. Na 3-6-0 sem identificação, chegada no médio não autorizado. Desce para o nível de voo 050 via chegada, altímetro 0-6. Subindo para 1 no meu pés. Reporte para girar base, pista 97. Confirma a pergunta da Papa de Fábio. Papa uniforme, tocou remeteu 34, suba para 1 no meu pés e reporte para girar base. Quando meu pés, reportará para girar base, Papa uniforme. Motor estabilizado, sou 3662. Lado 4-6310. Ingresse perna do vento, pista 1-0. E aguarde para girar base, Delta Papai informe. Perna do vento da 1-0, aguarda para girar base, Delta Papai informe. Uniforme, livre girar base, pista 1-0, chame na final. Livre girar base, 1-0, chame na final, da tabela para uniforme. Delta Papai Uniforme, autorizado toque arremetido, pista 1-0, 1-5-0 graus, 079. Autorizado toque arremetido, 1-0, Delta Papai Uniforme.